Três décadas acompanhando a história da sua gente. ZYK 204, 1260 kHz. Rádio Cultura de São Borja. Emissora da empresa São Borjense de Comunicação Limitada.